Portão 0 para 7. Portão 3155. Livre acionar semitáxi. Livre. Portão 3, reportará no trajeto. Você é o que está. Desça para 2500 pés. Ajuste no 0 no 3. Autorizado a final do procedimento. RNAV pista no 0. Reporte estabilizado. Para 2, 10, 3, 1, 2, autorizado para o Ernesto para 1, 0, uma reportagem para o Ernesto. 3, 1, 9, 0, autorizado, parte principal, via Alfa, Juliette, portão 5. Papai Romeu, hotel Juliette, Serra, chame agora a torre frequência 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, hotel Juliette. Torre, o Papa Romeu, hotel Juliette, Serra. Hotel Juliette, Serra, se entrar pra cortar, é porta de base pela direita. Circuito pela direita, no 7. Autorizado, ingresso no circuito pela direita da 17, hotel Juliette, Serra. Hotel Guilherme Serra, já alisou a trajetória da final da 1-0, girando perna do vento para base. Hotel Guilherme Serra, autorizado pouso no 7, vento 1-0 graus, treinando. Autorizado pouso da 1-7, Hotel Guilherme Serra. Zulu, Hotel Lima, prossiga. Pessoas a bordo, autonomia alternativa? Estamos com... presença a bordo, o alternado Galeão, alternando Galeão, com autonomia 3450. Gente, está 3155, autorizado táxi para o ponto de espera piscina 0, via parte principal, taxi Índia, no ponto de espera torre 118-95, ajuste 10, 13, bom voo. Via Pátio Índia para a terra piscina 0, lá chamada torre 12295, ajuste 1013, tá? 3155. Para proceder a ser chamado de pouso. Azul 6919, coordenei com a equipe de solo. Após a passagem do 777 da TAM taxiando para a ponte de espera, tem livre acionar e feedback sem táxi. Finalizado final da 1-0, 6-2-1-0. 6-2-1-0, completa o final do procedimento, torre 98-95. 6-2-1-0, final da 1-0, visual. Xenia 6-2-1-0, boa tarde, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-2-0 graus, 1-2-0. Livre, pouso 1-0, 6-2-1-0. 2-0-4-9, Zulu Hotel Lima, senhor está estacionando o gol. Da presente passa para a frequência livre. Monitora a frequência do controle para serviço de informação e alerta na frequência 119.8 até 60 milhas de Salvador. Após 60 milhas de Salvador, vai monitorar para serviço de informação e alerta a frequência do Centro Recife na 1260, alternando 1288. 1280, indica Romeu, para autorização. 7 Azul 2591, informa o nível pré-aprovado 140. Copia a guarda da coordenação. presente voe direto Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés, ajuste 1013 em Salvador. Serra Vitor 366 para 2.500, 1013, voo 1166. Sete Azul 2591, autorizado para Vitória via Golf 677, nível de voo 140. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída Coral. Aciona 5060, controle Salvador 119, décima 8. Autorizado Vitória, Golf 677, nível 140 aprovado, decolada 10, primeira direita, Coral. 4060, transponde 1198, é o controle, o azul 2591. Correto, azul 2591, chame para o tiver acionamento, faz 3. Chamará. 2894, aciona identificação, desça para nível de voo 050 na chegada a Mari, após o TAP, programa CA Vitor 366. Desça ao 050 na Mari. Na 6210, solo sino 1, direita solo, luz nas mãos. 6190, pega. Novo Salvador, boa tarde. 6210, Oxalé, liberando na Fox Cross. Oxalé 6201, quase não. Oxalé 6210, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Iniciando 3155. Skulk Island, descend to 4,000 feet, clear both arrival after both position program Sierra Vito 367. 127 a bordo, Fernando Galeão. Boa tarde. 143, aciona identificação. Desce inicialmente para nível de voo 180, reduz a velocidade para 2409. Segue tráfego, posição de 12 horas, 11 milhas, tráfego no rumo sul. Passando a nível de voo 220 para 4.000 pés, um Boeing 767 da Condor. Estou na minha nave, Afirmo, prossiga. você retorna para ver isso aqui. Gente, aguarda um instante, coordenação com a Infraero Azul 699. Gente, o Xenia 6210, mantenha a posição de Juliette, portão previsto 04. 04, vai manter. 55, voe direto Mótima. Direto Mótima, 3155. 919, confirme o motivo do retorno. Vamos checar o treino de todos, depois do teste aqui, mas eu quero voltar para o Azul 699, autorizado o retorno, retorno para o gate 01. Autorizado para o 01, 69, 69, obrigado. Xané 6210, atento a Embraer Azul no setor, autorizado via Juliette, portão 4. Esquivando 260, alternando no 288. Papapá, Charlie Romeu Charlie, autorizado para Congonhas, via Upzulu no 0, Pupave, Upzulu no 6, e conforme rota do plano de voo. Nível 430, decola da pista 1 no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5043. Controle de Salvador, opera em 119.8. Saída da El, após da El, Leda e Mótima. Fecharam 6143, desça para nível de voo 050. Após bom, o programa é aproximar Vitor 367 para o final, Renato. Pista 1 no 0 de Salvador. Correto, papapá, Charlie, meu Charlie. Confirme aí, pessoas a bordo de autonomia? Para o acionamento da torre 118.95. Gente, Charlie, meu Q3894, desça para 4.000 pés, o gestiona 013, reduz a velocidade para 2109. Desça para 4.000, 1013, reduzindo a velocidade, então 3894, 2109. 3155, chame Recife, 12590, alterna 123, decimal 8. 3590, 1238, bota. Voo 869, Romeu, confere. Quais são? Informação em curso agora Serra. Tá, pronto, copy. Voo 869, autorizado Brasília, via Brasil 17, conforme rota do plano de voo. Nível 360, decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5071, controle Salvador, opera em 119, décima 8. Brasília, conforme 367, decola da 10 com curva à direita, Arbor Enerva, 5070, 2591 para o pushback acionamento. Autorizado azul 2591, chame táxi. E o pushback acionamento, chama táxi azul 2591. Acionável 4, desce para 2500 pés, ajuste a 0013. Autorizado a final R9, reporte estabilizado. Desce 2500, autorizado R9, vai reportar estabilizado, tá 3894. O 9966 passando Serra Vista 366, já estabilizado final Renave. Afirma, visual estabilizado no 966. 9966, completa final de procedimento, torre 98, decimal 95. Torre Salvador, 1895, voo 1966. Condor 076, descend to 2500 feet, QNH 1013. Cleared, final RNAV runway 10, report established. Number 076, 10,500 feet and request EOR approach for 1013. Roger, then stand by for further instructions. Roger. Boa tarde, voo 1966, baixado travado. Voo 1966, boa tarde, autorizado posto, pistino 0, vento 130 graus, 12. Autorizado posto 1-0, voo 1966. 3894 estabilizado. Afirmativo estabilizando no momento, tá 3894. Reta final RNAV, torre 1895. Gente, tá 3894, boa tarde. Thank you. Retorno 645, aciona a identificação, descendo 060 na chegada bom. Após a posição bom, programa para o servidor 367 para final Renato. Ajuste padrão, bom voo. Bate principal, Índia, ponto espera, Santos, chama 2-7-2-9-5, azul, 2-5-9-1. No 3, completa a redução 2109. 4-0-0-7-9. 076, cleared final, view our approach report, report on final. 4-0-0-7-6, cleared final, Santa 3894, final 10 vai ser travado. Santa 3894, continua a aproximação, informarei que está livre. Guardando, Santa 3894. Boa tarde, o azul 27, 27 da Serra. Confirme a matrícula? É o azul 2712. Azul 2712. A gente ainda não postou o seu plano no sistema? Confirma o horário do plano de voo? Para 20 horas, por que você não pode fazer a prevista? Qual o destino aerovia? Vai para Aracaju. Vou fazer essa teste. Gente, saída prevista a Conde, azul 275. Entendido, Conde? Afirma, até o nível 190 a saída será a Conde. Acima será a saída pouca. Obrigado. Polo 43, autorizada a final a RENAV, desça para 2.500 pés, ajuste no 013. Reporta na final do procedimento RENAV. Boa tarde, gol 1166. Gol 1166, boa tarde. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, com 1166. Tráfego Salvador, boa tarde, o azul 4206 para Recife. Azul 4206, pronto, copy? Pronto, senhor, na escuta. Azul 4206, autorizado Recife, via Urbis Luno 7, nível de voo 350. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jambo, Aracaju. Aciona 5077, controle de Salvador, opera em 119.8. Gente, então, Recife, nível 350, Upper Zulu 17, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5077-198, azul 4206. Correto, azul 4206, chame para inspecionamento, portão 8. Obrigado, sim, aparelho. Procedure, and contact Salvador Tower, frequency 118.95, cheers. 0076, contact the approach, contact tower 118.95. Ponto espera o azul 2591. Azul 2591, mantém ponte para Paraguai. 2591, mantém. 3894, solo 28, direita, solo 219.9. Solo 219.9, boa tarde, 219.4. Tower to take, 076, final runway 10. Sem restrição, nível de voo 105 em condições visuais, reporte quando pronto para o lançamento. Portão será o 10. Informo, a aeronave da companhia finalizou o pushback no 9, após a passagem será autorizado o táxi. Então aguarda da Juliette para ir para o 10. 869 para o táxi, alterna, campo 3 horas e 48, PAD 184. Voo 1869, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via pátio principal, taxiway Índia. No ponto de espera, TOI 118.95, ajuste padrão. Gente, livre, táxi, pátio Índia, ponto de espera 2895, voo 1869, boa tarde. Boa tarde, o 3894. Alfa. TAM 3894, taxi via Alfa, Patente da Juliette. Via Alfa, Patente da Juliette, TAM 3894. Papai Romeu, até o meu gosto, prossiga. Gente, até o meu gosto, aguarda instante copy, confirme o horário da notificação. Gente, será checado junto à sala S e aguarde copy. Ou 1966, autorizado táxi para o pátio principal via táxi Juliette, portão 10. Juliette, pátio principal, prono 0, com 1966. TAM 3894, segue Pangue da Gol à frente via Juliette para o portão 612. TAM 3894, o 2591 no Aline Manteve, pista no zero. 2591 na Aline Manteve. Charlie, Romeu, Charlie, não escuta? 8195. Meu Charlie autorizado, cruzamento no 7, táxi é Quebec, Mike Lima, na Lima Solo, 219. 3 completa com o procedimento do Renault 8, 295. Bom, né? Né? Responde, aciona 0263, controle Salvador, opera 119.8. Na aproximação, forma de pistola. Correto, azul 27 no 2, time para feedback acionamento. Conduzindo 76, approve taxi to main apron, via taxi is Alpha and Juliet, gate 11. Confirmando o local de sobrevoo. 90, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050. 050, possível projetável do Cássio 368? 3290, prossegue na chegada Mari até a posição Mari e após Mari, programa Serra Vitor 366. Mari, após Mari 366, 3290. Xanamé 143, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 1 no norte. Xanamé 143. Bom voo. Papapá, Charlie, Romeu, Charlie. Mantenha a posição aí. Correção, autorizado agilizando o táxi até o ponto de da 10. Quando lá, 18.95, ajuste padrão. Ona. Oscar Papagô, prossiga. Eu de voo 140, após 2000 pés vai direto ao coral. Sobe para 140, após 2000 pés, voa direto ao coral. 2591. o meu hotel, meu Golf. Prossigo. Quanto o tráfego vai contar no setor? Reporto fora do solo, hotel, meu Golf. Papatango Oscar, Papa Golf, pronto, Fabinho. Autorizado Vera Cruz em rota direta a 1.000 pés, decola da 17, curva direita, segue corredor Axé. Aciona 0122, controle Salvador, opera em 119.8. Correto, Oscar, Papa Golf, informe pessoas a bordo de autonomia. Gente, Oscar Papa Golf. Para acionamento torre 118.95, bom voo. Bom, no 869, autorizado, lembra, até pista no zero. A mim mantém no zero, bom no 869. Vou livre acionar com o Zé. M1 43, solas 37, ali da solas 219. 0, Charlie. Oxalé 143, boa tarde. Autorizado o táxi para o pátio principal via Alfa Juliette, portão 3. Pelo meu Golf, considero se decolado aos 37, chame controle 119.8, bom voo. Bom, grato, chama controle. Fiat Chinelli 6201, como o nível aprovado 360. Copia, aguarda a coordenação. Chinelli 6201, autorizado Galeão via Upper November 857 Moussu, nível de voo 360. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Aciona 5067, controle Salvador, opera em 119.8. Correto, Chané 6201. Chame para pushback acionamento. Posições até Romeu Golf Pro a Norte da presente. Pro a Norte da presente. Tenha 500 pés, ajuste no 0-3 até Romeu Golf. No 0-3. Então, Romeu Golf, mantenha a proa norte até se afastar 4 milhas do eixo da aproximação da pista 1-0 de Salvador. Permitiu, cara. Se decolando aos 3-9, chame agora o controle de Salvador em 1-9.8, bom voo. Já 9-8, boa tarde. Solo Salvador, o azul 4206, pushback acionamento no portão 8. Autorizado, azul 4206, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 4206. Viagem, Silva Paraná, de voo 3620, saída árvore elétrica. Saída árvore, Renofa 7, subindo 360, gol 1869. Só Romeu Golf, controle. Prossiga, cara. Consegue seguir para a plataforma da presente posição? Desconhece a posição, cara. Gente, então mantenha o setor em condições usuais aguardando para o cruzamento. Teria uma previsão para o cruzamento, tá? O Hotel Romeu Golfo tem um tráfego agora no ILS da pista 10, mas 4 minutos para o cruzamento. Mantenha o setor. Vai manter o setor, Golfo. Voo no 645 já estabilizado, final de nave. Permitiu, estabilizado. Gente, para informação, o helicóptero agora é 500 pés, à esquerda do eixo, afastado agora 2 milhas da aproximação da pista 10. Chamei agora a torre 98.95. 1895. Correto, Oscar Lima Alfa. Confirme pessoas a bordo da autonomia. Confiado, senhor 366, campo 3290. 3290, ciente desça para 2500 pés, ajuste no 093. 2500, 093, campo 3290. Contagem número 645, tráfego ainda 9 estado, ajuste agora padrão, ajuste padrão. Continua a aproximação, agora de transição de pouso. Sete, continuando, mais 2013, voo número 45. Papapá Charlie, Romeu Charlie, decolado aos 4 1. Chame agora o controle Salvador em 1, no 9 decimal 8, com voo. Sinal 8, boa tarde, senhor. Controle Salvador, boa tarde, Papapá Charlie, Romeu Charlie. Romeu Charlie, contato radar no decolagem, sua para nível de voo 430, após 2000 pés, foi direto Leda. 430, vai passando 2000 para o Leda, Charlie, Romeu Charlie. Para Romeu Charlie, confirma a zona de subida. Inicial vai ser entre 2500 e 3000. 500. Para onde é o Romeu Gol? Para onde é o Gol para você? Está visual com o Gol na final, senhora, está autorizado para superar o cruza. Gente, aguarde superar o tráfego para o cruzamento, até o Romeu Gol. Vai aguardar. 5, reporto um tráfego à sua esquerda, mantendo 500 pés, não deve interferir com a sua aproximação. Positivo, nós não temos aeronave à vista, nem otimismo. Controle já superado o tráfego, autoriza o cruzamento ao 90 contra o Romeu Golf. Cruzado o cruzamento até o Romeu Golf. Tráfego. De 290, reduza Salvador, o Azul 4206 para o TARC, com 122, estamos com 3 horas de 30, alternando o Maceió. Azul 4206, autorizado TARC para o ponto de espera da pista 10, via PAD principal TARC Índia, no ponto de espera torre 118.95, ajuste padrão, bom voo. Cliente, autorizado TARC da GE, PAD Índia e quando pronto, torre padrão 4206. Meia 45, solo aos 45, direita, solo Salvador, 121, décima 9. 21, obrigado, boa tarde. Solo Oscar Papa Golf, decolou aos 4-5, chame em Itapuã, chame controle Salvador, 119, décima 8. Itapuã, controle 198, Golf. Antes da Juliette, vou ver com a gente. É o Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, prossiga. Corredor Axé, meu pé, Itapuã. Pelo meu pé, corredor Axé, é porta através do farol da Barra. Para informação, o tráfego do Juliette Quebec Kilo está na vertical de Veracruz, efetuando subida para paraquedismo. Foi estimado para pouso em Veracruz? Será dentro de 10 minutos. Quebec-Kilo, controle? Quebec-Kilo. Somente por informação, temos o tráfego agora do Oscar Papa Golf, que está no farol de Itapuã, estimando pouso em mais 10 minutos em Veracruz. Qual é o estimado para o lançamento? Estimei mais 5 minutos o lançamento. Quente. Ou 1869, chama Recife 1260, alterna 1288. 260-288, boa noite, 69. Papa Golf vai manter o litoral e vai para a ponta da ilha Itaparica, aguardando o lançamento aqui. Gente, acho que a Papa Golf tem condições de prosseguir, dar presente para a ponta de Itaparica? Positivo. Autorizado da presente, então, Oscar Papa Golf, reposta 20 de Salvador. Ok, vai reportar. T3290, restabilizado? Sim. 2198, decimal 95. 1895, 3290, boa tarde. Como também está visual com o tráfego na aproximação da 10? Gente, o Papa Golf, para informação, agora tem um helicóptero posição de 11 horas, 4 milhas, no rumo nordeste, a 500 pés. É o tráfego do hotel Romeu Golf, Robson 44. 97 para Guarulhos, 320, pronto cópia? Pronto cópia. Tan 3897, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté, nível de voo 320. Decola da pista 10, curva à direita, saída Tael, Leda, Motiva. Aciona 5114, controle Salvador, opera em 119, décima 8. Autorizado Guarulhos, conforme o plano, Upzulu 10, Taubaté, nível 320. Decola da 10, curva à direita. Daniel Leda da Mótiva, 5114, 119.8, TAN 3897. Correto, TAN 3897. Chame para pushback acionamento, botão 5. Camará. Sou Fernando, 1238. 12590, 1238, com receio, boa tarde. Tá. apagou, o senhor vai manter setor no como manter espera do presente setor, ou o senhor vai manter espera no setor norte de Itaparica? 206, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinha e mantém, 206. A Golf está agora no través do farol de Humaitá, seguindo para a ponta norte de Itaparica, para coordenar com o senhor a aproximação para Veracruz. Sim, será que... A Golf está agora a 14 milhas oeste do... Correção. 14 milhas oeste do VR de Salvador, da presente tem frequência 2 para coordenação. O tráfego do Gillette Quebec Kilo ainda não efetuou o lançamento. Está na vertical de Itaparica a 9.500 pés. Decola da 17, curva à esquerda, segue corredor forte a 1.000 pés. Aciona 0127, controle Salvador 119.8. Gente, assim que o senhor efetuar o lançamento, você passa para a frequência 2 para fazer a coordenação com a Papa Gol. E daí você retorna para minha frequência, pode ser? Positivo. Como é que coordenará? Bom dia, pessoal da bola. 110 graus, 119. Decolagem autorizada, azul 4206. Comandando da 3290 de pronto. Dan 3290, autorizado, pátio principal via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette para 9, Dan 3290. Primeirosco Whisky, acionamento da secretária, reporte pronto para o táxi. Passa para a mídia da Natalia. Passei para ali, vai ficar para pagar o controle? Papapá, Oscar Lima Alfa, senhor Salvador. Tudo aí, 591 no controle. Acione 5104 no transponder. Norte da posição coral, serviço radar encerrado. Chame agora o controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. 206. Bom, ente. Pronto, em Salvador, azul 4206. Decolou, mas tem prova cruzar 1.000 pés de perfil. Azul 4206. Passou com contato radar. Suba via para nível de voo 350. Na saída Pucajamo, Aracaju. 350 via Pucajão, Aracaju, azul 4206. Juliette Quebec Kilo, estimado de homens no solo? 5 minutos. Cliente, Juliette Quebec Kilo, da presente, tem frequência livre para coordenação. O senhor já coordenou com a sua papa Golf? Acordei de contato com o mesmo. Gente, o Juliette Quebec Kilo então reporta passando 4.000 pés. O 4206 da presente vai na praia do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 4206. Além de informação, o Juliette Quebec Kilo já efetuou o lançamento. e o estimado de aumento no solo é os 5,9. Tem contato para a frequência livre, o Oscar Papa Golfo. Kilo, frequência livre, bom pouso. O Chalé 6201, autorizado, chame táxi. Papá, Oscar Lima Alfa, autorizado, Ariane Monteiro, reporte alinhado e pronto. Confirme o horário do plano? Gente, aguarde que cadê a sala S e aguarde cópia. Vou no 1659. Oscar Lima Alfa, autorizado a decolar, pista no 7, o vento 120 graus, 099.